Paulo apresenta o grande jornal falado Tupi. Direção de Corifeu de Azevedo Marques. Apresentação dos locutores Alfredo Najib, Aurifebo Simões, Mota Neto e Ribeiro Filho. No controle de som, Arlindo Cociufo e Adelmo Mazetti. Sexta-feira, 3 de abril de 1942. Ano 1, número 1. Reiniciada a guerra aérea contra a Inglaterra. Leônidas no São Paulo. O Diamante Negro assinou contrato com o Tricolor por 2 anos. Dentro de poucas horas, a Bulgária romperá hostilidades contra a Rússia. Admitida a possibilidade de uma forma que concilie os interesses anglo-hindus. Dois ataques de surpresa contra as forças do Japão. Afundados pelos americanos, mais 3 submarinos alemães. Milhões de homens em luta do Polo Ártico ao Mar Negro.